Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Ô, minha gente, estou aqui, acabei de chegar. E é para começar o programa do Amado Batista de hoje. A você que é ouvinte deste programa, o abraço do Edelson Moura, ó, abração do tamanho do Brasil. Um abraço também do nosso querido ídolo, Amado Batista. Ele fez o DVD recentemente em Brasília, já gravou, já está muito bonito. Logo, logo será distribuído para vocês, né? Vamos aguardar com ansiedade. O CD novo, CD de 40 anos de carreira, né? Que não é fácil fazer 40 anos. E o DVD dos seus 40 anos de trabalho, de luta, né? Para poder manter todo este sucesso. Porque, olha, gente, não é fácil, viu? Manter uma carreira por tantos e tantos anos. Eu, sinceramente, admiro muito o Amado Batista por isso, porque não é para qualquer um. E ainda com tanto sucesso, lotando estádios, casas, parques de exposições, praças públicas, enfim, um verdadeiro sucesso por onde passa. Vamos hoje começar com uma música que você... praticamente, eu acho que toca muito pouco aqui essa música. Como na primeira vez. Vamos ouvir. Fez recordar vez. Você sentiu pela primeira vez o gosto doce de amor que fez. Me fez sentir como na primeira vez. Fez recordar de tudo outra vez. Você sentiu pela primeira vez o gosto doce de amor que fez. Me fez sentir como na primeira vez. Fez recordar de tudo outra vez. Você sentiu pela primeira vez. Amado Batista é show, show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. A onda agora é aumento de imposto. O Brasil está quebrado, vamos aumentar imposto. A luz está aumentando a cada semana, mas é bom demais. Todo cidadãozinho brasileiro, do menor ao maior, tem um talãozinho de conta de luz, olha, vai lá no banco e pimba. É, assim é que se administra. Isto é que é um país. Neguinho vem, assume, roubam tudo, vão roubando, quebram o país de tanto roubo, tanta roubalheira, depois vamos lá no bolso dos otários. A gente busca tantos por cento no imposto disso, 40% no imposto daquilo. Vamos, aumento na luz. Todo cidadão tem uma continha, ele paga. Ah, eles vão chiar, mas são bobos. Depois eles esquecem, tudo otário. É, quando chegar na eleição, todo mundo esqueceu tudo, tá tudo esquecido. Vamos agora, vamos aumentar agora, 18%, 35%, 20%, 40% de imposto, 10%. E os bestão aí, ó, pagando pela roubalheira que fizeram, ao invés de se preocupar agora em pegar esses ladrões todos, além de meter tudo na cadeia, tomar tudo que roubaram, tudo, carro, apartamento, mansão, tudo, deixar pelado. Agora, Zé Disseu, você vai ficar nessa cadeia aí apodrecendo até o último dia da sua vida. Tinha que ser assim, tinha que ser desta forma, para servir de exemplo e para que outros canalhas não venham aí roubar da gente e depois de roubar tudo o que querem, ainda fazer da gente besta, querendo aumentar a carga tributária toda semana. Aí é que eu não concordo. Tô certinho ou tô erradinho? Hã? Será que eu tô erradinho? Hein? Dá pra ver. Amado Batista canta mais este sucesso. Eu sei, dá pra ver, seus olhos brilham quando me vê. Notei, é amor, então por que não vem me dizer? Joga fora esse orgulho, solte a voz do coração. Deixa ele falar tudo, põe pra fora essa paixão. Eu já cansei da vida sozinho, sem ter você aqui pra me amar. Tudo que eu quis dessa vida é só você que pode me dar. Eu já cansei da vida sozinho, sem ter você aqui pra me amar. Tudo que eu quis dessa vida é só você que pode me dar. Joga fora esse orgulho, solte a voz do coração, deixa ele falar tudo, põe pra fora essa paixão. Eu já cansei da vida sozinho, sem ter você aqui pra me amar. Tudo que eu quis nessa vida é só você que pode me dar. Eu já cansei da vida sozinho, sem ter você aqui pra me amar. Tudo que eu quis nessa vida é só você que pode me dar. Eu já cansei da vida sozinho, sem ter você aqui pra me amar. Tudo que eu quis nessa vida é só você que pode me dar. Eu já cansei da vida sozinho, sem ter você aqui pra me amar. Está de volta com absoluto sucesso o óleo de avestruz que o mundo inteiro está admirando. Agora com novo nome, óleo de avestruz Sopremo. O alimento natural que vai ajudar você a ter muito mais saúde. Os ômegas 3, 6, 7 e 9 encontrados neste produto podem melhorar demais a sua vida. Intestino preso, colesterol alto, triglicerídeos elevados, feridas, hemorroidas, queimaduras, psoríase, dores pelo corpo, derrame, cicatriza feridas em diabéticos e muitos outros benefícios. Óleo de avestruz Sopremo, o alimento rico em ômegas que ajuda a recuperar sua saúde. Adquira os nossos produtos acessando nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através do nosso representante em sua cidade. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu vou agora atender a Mazé Costa. Ô, Mazé Costa. É de Nazaré, do Piauí. Eu gostaria de ouvir a música do Amado Batista, Serenata. Ah, vou tocar pra você. Deixa eu anotar logo aqui, porque tem um camaradinha chamado Franklin Russo, que se a gente não anotar, ele reclama. Não anotou? Não anotou, vou anotar agora. Eu quero ver ele não tocar a serenata para nossa amiguinha aqui, a Mazé Costa, lá de Nazaré. Vamos atender então o recadinho dela. Eu quero oferecer para o meu tio e compadre Devaldino, para a tia Maria Ercília, lá nas Carnaíbas, e para dona Germânia. Todos os dias Edelson Moura, ela está ouvindo o seu programa junto comigo. E essa senhora já tem 92 anos de idade, ô gracinha. Eu quero viver esse tempo todo para ver se eu vejo ainda tanta coisa acontecer neste mundão, velho de meu Deus. Ela adora o seu programa, eu também, Edelson Moura. Quero que você mande um alô sempre para mim e olha, quero te conhecer. Você, toda a sua família. Eu moro na rua Luiz de França, no bairro Vaquejador. Mande um abraço para toda a rua, Luiz de França, todo mundo te ouvindo. Para o meu esposo Cícero, minhas filhas Thalia, Laila e Kelly. Também para Adrian. Um abraço da Mazé Costa para você, para Marina, sua filha. Obrigado, Mazé, muito obrigado. Vocês do Piauí são demais. Eu admiro vocês muito. Olha, o povo do Piauí é uma beleza, E ela já me convida aqui, porque ela quer me conhecer, e eu já vou me oferecer. Quando for aí, minha amiga, vou comer a melhor rapadura do Piauí que está em Nazaré. Pode deixar comigo. Então vamos cantar Serenata, que é a música que a Mazé Costa pede. horas de sereno, meu violão molhado, eu cantava em sua janela. Eu era o seu namorado. A lua descia do céu, eu cantando você acordava, com os olhos cheios de amor, abria a janela e me beijava. Depois de te dar uma flor, quase chorando, eu ia embora. Ah, se voltasse esse tempo de poesia sem dor de outrora. O tempo passou como as nuvens, sopradas pela tempestade. Onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidade. Vou cantar outra vez pra você, joga fora essa dor que me mata. Vou chamar meu melhor amigo e pra você fazer serenata. Descia do céu, eu cantando você acordava, com os olhos cheios de amor, abria a janela e me beijava. Depois de te dar uma flor, quase chorando, eu ia embora. Ah, se voltasse esse tempo de poesia sem dor de outrora. É por isso que eu digo, tem muitos amigos de Dernadi, Dernadi daquele tempo, da Rádio Nacional da Amazônia. Eu, meu amigo Samuel Aguiar, aqui de Brasília, mandou uma mensagem para o Edelson Moura dizendo o seguinte: Edelson Moura, eu sou do tempo da Rádio Nacional. Você, Márcia Ferreira, a cantora Sandrinha. Ah, que coisa boa. Eu vi vocês da Serra Pelada. Olha só, gente. Que saudade, Edelson Moura. Foi nos anos 80, 81 precisamente. Se passaram 34 anos. Hoje, na JK, este programa lindo. Olha só, que coisa boa, né, gente? Samuel, muito obrigado, amigo. Que bom saber que você é da velha guarda do... é da velha guarda do rádio. É isso mesmo, amigo. Olha, estamos aqui vivos e fortes, não é? Para continuar esta jornada até o dia que Deus quiser. Muito obrigado a todos os nossos amigos de Brasília, especialmente ao nosso querido Samuel, que vai ouvir agora o sucesso Desquitada. Amado Batista, o mais amado do Brasil. A liberdade na cara, ela é dona de si. No trabalho ela corre, corre, e em casa ela é pai e mãe. Do pai seus filhos não sentem tanta falta assim. Agora ela só quer viver pros seus filhos e mais ninguém. Já sofreu muito na vida pelo amor de alguém. Agora ela só quer viver pros seus filhos e mais ninguém. Já sofreu muito na vida pelo amor de alguém. livre, a liberdade na cara. Ela é dona de si. No trabalho ela corre, corre, e em casa ela é pai e mãe. Do pai seus filhos não sentem tanta falta assim. Agora ela só quer viver com seus filhos e mais ninguém. Já sofreu muito na vida pelo amor de alguém. Agora ela só quer viver com seus filhos e mais ninguém. Já sofreu muito na vida pelo amor de alguém. Agora ela só quer viver pros seus filhos e mais ninguém. Já sofreu muito na vida pelo amor de alguém. Agora ela só quer viver pros seus filhos e mais ninguém. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista é show, show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Eu vou agora falar do nosso óleo de avestruz Sopremo, tão importante na nossa saúde, né? Quantas e quantas pessoas você conhece que tem problema de colesterol elevado? É um perigo para a nossa saúde, devemos cuidar, não é, minha gente? Do colesterol, das nossas taxas, tudo direitinho. Minha taxa é de 142. O médico falou assim, incrível, porque esse é um colesterol bom danado. E triglicerídeos, doutor, também a taxa está excelente. Muito obrigado, doutor. Edelson, o que é que você toma? Que remédio é que você toma? Que é o ano inteiro é desse jeito. Todo ano você vem aqui, está aqui no meu computador, a mesma taxa. Eu falo, doutor, não é remédio, doutor. É um alimento natural. É o quê? É veneno de cobra? Eu falei para ele, não, doutor. É melhor do que veneno de cobra. Veneno de cobra não presta, não, doutor. É óleo de avestruz Sopremo. Aí ele disse, então, traga um frasco deste danado aqui para mim. E então o doutor agora ficou fã do óleo de avestruz Sopremo. Por quê? Porque ele é um alimento rico em ômegas, ômegas 3, 6, 7 e 9, no mesmo alimento. Então, às vezes, o médico diz assim, tome ômega 3, rapaz. Você compra o óleo de avestruz, que tem os 4 ômegas, ele leva para a sua saúde muito mais benefício. E quem toma óleo de avestruz, é bom para derrame, é bom para infarto, para você não ter um infarto, para você não ter um derrame, é bom para cicatrizar feridas, porque o ômega 7, ele é um cicatrizante natural, ele é bom para inflamação, ele é bom para uma série, um monte de coisa. Óleo de avestruz, mas tem que ser Sopremo, o melhor óleo de avestruz do Brasil. É isso mesmo, anote aqui o nosso telefone em Brasília para você comprar direto. É 8445-7768. Olho vivo e está acordado com o zóio rebugalado, esperando o seu telefonema. Vamos repetir, 8445-7768. E também, meus amigos, temos o telefone da nossa central de vendas para todo o Brasil. É 61-3532-6993. 61-3532-6993. Anotou? Então é isso aí. Vamos agora lembrar a você que na Casa Nordestina, aqui no Paranoá, nós temos o óleo de avestruz também. No Palácio do Rádio 2 tem o Geraldo, líder cabeleireiros, lá no Palácio do Rádio 2, bem ali no comecinho da W3 Sul, não é? E pelas cidades de nosso país, em muitas cidades, tem os nossos representantes. É, você vai conhecer também os outros produtos Saúde com Beleza em nosso site www.saudecombeleza.com.br.

É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista Show. O Detran de Brasília tá sorrindo. Arrecadação de multas, mais de 50 milhões de reais. É um absurdo. É muito dinheiro. Nossa. E o cidadão não chia, o cidadão não reclama, o cidadão suporta, né? Aguenta. Calado. É uma extorsão uma coisa dessa, né, gente? Não aparece um parlamentar, nenhum, que diga assim: não, deixa eu ver esse negócio aqui, porque ao invés dessas barreiras eletrônicas montadas por essas empresas associadas ao Detran, vamos mexer nisso aqui. Isso aqui pode ser colocado um quebra-mola com várias sinalizações, um redutor de velocidade, um aviso no pneu do carro quando o cara passa. Não há necessidade nenhuma de a vida inteira a gente, nós brasileiros, sermos assim massacrados desta forma, com esses aparelhos que funcionam 24 horas. E muitas vezes, meus amigos, você está conversando com uma pessoa, você está assim, não espera que de trás de um pé de mangueira tem um sinalzinho daquele, que eles escondem lá o sinalzinho, né? Eles botam de trás de um pé de árvore, de trás de um pé de mangueira, escondem de trás de um poste, né? Aí é fácil. Tomar dinheiro do povo é só bolar o esquema, é muito fácil. Agora, difícil é aparecer uma pessoa, um parlamentar, um deputado, um senador que diga: ei, peraí, a nação está quebrada. O povo está sofrendo, o povo já está pagando muito caro por corrupções, por bandidagens, por roubalheiras. Vamos dar um basta nisso aqui. Vamos exigir que, ao invés de um sinal desse para tomar o dinheiro do bolso do cidadão, vamos botar um quebra-mola. Bota um quebra-mola, sinaliza, bota cheio de sinal. Eu acho que seria muito maior o resultado. Esses pardais não têm evitado, não têm ajudado nada o cidadão brasileiro, não têm ajudado nada a população, pelo contrário. Tem pessoas que às vezes perdem o automóvel de tanta multa que tem para pagar e não dá conta. E não é porque é corredor, não, porque vive azedo. É às vezes você no trânsito, é tanto pardal, mas tanto pardal, que você não tem como se livrar. Não tem como se livrar. Meus amigos, nos Estados Unidos, você anda em vários lugares, pelas avenidas, em todo canto, você não vê essa sacanagem, você não vê essa coisa absurda. É muita coisa absurda para o brasileiro ter que suportar. E claro, os caras festejam 50 milhões de reais de multas aplicadas contra o cidadão. E todo mundo caladinho, achando bom pra caramba. É muito bom. Chuva de vento. Vamos ouvir essa música do Amado Batista. Olha esse negócio, eu não gosto de falar porque eu fico todo irritado. Chuva de vento. Vamos ouvir. Que venta lá fora, leva esta saudade embora e varre do meu pensamento este pesadelo. Chuva que lava a calçada, lava também minha mágoa e E chora no ouvido dela este meu apelo. Vento que viaja ao mundo, tem pena de um vagabundo que não se aguenta mais de tanto sofrimento. Chuva quando for cair, faz barulho pra ela ouvir, mas não precisa cair numa chuva de vento. Diz pra ela que esse amor é meu, vai soprando na janela. Cada pingo que cai sou eu, chorando de saudade dela. Diz pra ela que esse amor é meu, vai soprando na janela. Cada pingo que cai sou eu, chorando de saudade dela. Vento que venta lá fora, leva esta saudade embora e varre do meu pensamento este pesadelo. Chuva que lava a calçada, lava também minha mágoa e chora no ouvido dela este meu apelo. Vento que viaja ao mundo, tem pena de um vagabundo que não se aguenta mais de tanto sofrimento. Chuva quando for cair, faz barulho pra ela ouvir, mas não precisa cair uma chuva de vento. Diz pra ela que esse amor é meu, vai soprando na janela. Cada pingo que cai sou eu, chorando de saudade dela. Diz pra ela que esse amor é meu, vai soprando na janela. Cada pingo que cai sou eu, chorando de saudade dela. Diz pra ela que esse amor é meu, vai soprando na janela. Cada pingo que cai sou eu, chorando de saudade. Edelson Moura. Eu vou agora trazer a música. Trazer uma música do amado Edelson Moura, olha, já ia falando do amado Batista. Trazer uma música do Edelson Moura para vocês, porque esta é a hora do quebra-galho. E eu quero mandar essa música, sabe para onde? Valdinei, em Divisópolis, Minas Gerais. E também para Zilda, de Divisópolis. Opa! Olha lá onde o Edelson Moura anda. A nossa voz está lá em Divisópolis, através da emissora local. Obrigado, minha gente, pela participação, né? Obrigado também pelo o recadinho, o pedido, né, de tocar aqui uma música nossa para vocês. Esta música está no nosso CD que foi gravado, o último que eu gravei. Nem tenho tempo de gravar outro, tadinho de mim, coitadinho de mim, né? E vamos trazer aí Amor Sem Fim. Na hora do quebra-galho, é Edelson Moura cantando. Numa carta de adeus, sem me dizer nada, você me deixou. Uma dor, uma desilusão, foi tudo que restou do nosso amor. Uma saudade que não tem mais fim, e a esperança mora em meu olhar. Solidão tomou conta de mim, não vejo a hora de você voltar. A paixão me devora, não consigo viver sem você. Não diga adeus,